Morreu no fim da tarde desta terça-feira por volta de 17h50 no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, Reginaldo Alves da Silva, de 33 anos. Ele foi vítima de um acidente de trânsito, internado desde o início da tarde do último dia 30, quando ficou ferido com gravidade, mas aparentemente sem risco de morte, quando era o condutor de um Classic que realizou uma manobra proibida de conversão na contramão da 277 para escapar do posto de fiscalização, uma barreira montada no posto da PRF, pois estava transportando contrabando. Na manhã de quinta-feira, dia 30, por volta de 11h40, o Corpo de Bombeiros de Santa Terezinha de Itaipu e de Foz do Iguaçu teriam sido acionados para a rodovia 277, onde a colisão de dois automóveis e uma carreta bitrem resultou em uma grande confusão. Com o choque dos veículos, a carreta acabou capotando depois de passar sobre a frente de um veículo Golf com placas de Umuarama. O automóvel Classic da cidade de Campo Largo era conduzido pela vítima Reginaldo Alves da Silva. Ao colidir contra o Golf, cortando-lhe a preferencial, o motorista acabou sendo atingido de forma bastante violenta. Em seguida, o Golf e o Classic foram arremessados para a pista contrária, onde uma carreta bitrem Volvo carregada com pedras decorativas acabou atingindo ambos e capotando em seguida. Na ocasião, a rodovia na pista que vem em direção à Foz do Iguaçu teria ficado interditada por aproximadamente 4 horas para a remoção da carga, depois que o motorista, preso às ferragens, levou mais de 1 hora para ser removido. Ele, o motorista do caminhão, foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Municipal com ferimentos considerados graves, mas já se recuperou. Edgar Posser, de 61 anos, já se restabeleceu e está em Cascavel com a família. Enquanto que o motorista do Classic, que aparentemente teria sido retirado do local sem ferimentos graves, morreu na tarde desta terça-feira em virtude de complicações. Uma ambulância do SAMU foi quem encaminhou o cidadão ao pronto-socorro do Hospital Municipal em Foz do Iguaçu e outra do SAMU também teria encaminhado Edgar Posser para a unidade de saúde da fronteira. O corpo recolhido ao Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu foi necropsiado e liberado para ser encaminhado para Curitiba conforme desejo de familiares. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.